passei pro segundo grupo e com razão. Passei pro segundo grupo e com razão. Meu coração carnavalesco não foi mais que um adereço, teve um 10 na fantasia, mas perdeu em harmonia. Sei que atravessei um mar de alegorias, desclassifiquei